disse Jesus. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amei os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso e se saudarem apenas os seus irmãos. O que farão demais? Pois até os ímpios agem assim. Vocês devem ser perfeitos, como é perfeito.